Vieira. Não consigo ficar longe de você, não quero. Me desespero quando você não está por perto. Meu coração sofre bastante sem você aqui. Estou chorando desde quando você foi embora. Bate a saudade quando lembro da nossa história. Alguém com seu jeito eu sei que não vou encontrar. Mas eu vou te esperar. E se por acaso você se arrepender, sei que vou te aceitar. Entrego outra vez meu coração pra você. Vou arrumar o quarto, vou perfumar a cama. Vou estar te esperando, minha dama. Já enxuguei as lágrimas que rolavam no meu rosto. Você chegou e me fez feliz de novo. Eu vou te esperar. E se por acaso você se arrepender, sei que vou te aceitar. Entrego outra vez meu coração pra você. Vou arrumar o quarto, vou perfumar a cama. Vou estar te esperando, minha dama. Rolava no meu rosto. Você chegou e me fez feliz de novo. Vou arrumar o quarto, vou perfumar a cama. Vou estar te esperando, minha dama. Já enxuguei as lágrimas que rolavam. Você chegou e me fez feliz de novo. Me fez feliz de novo. Me fez feliz de novo.